Pode fazer o para presente. Aguarde, está 3001. Maintain position on the 4th of 3 Juliet, Argentina 1910. Say again. Maintain position. Maintain position the 4th of 3 Juliet, Argentina 1910. Decolou 744, decolou 55, chama controle de Salvador 120.8. Claro, controle de Salvador 120.8, 97.4. Bruno 961, copia? Bruno 961, copia. Bruno 961, autorizado Galeão, Fia Upers, Bruno 44, Sérgio Filomeu, operador 7 Moço, nível autorizado 360. Decola da pista 90, direita, saindo São Bruno, Leda, Dóquilo, Delta, Oscar, Quilo, Lima e Uniforme. Transponder. 5522, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Galeão, nível 360, Perulu 44, seguro pelo novembro 857, Mouso, pista 90, curva direita, São Bruno, Leda, Dóquilo. 5517, controle de Salvador, opera em 120.8. 3600 decola para 90 com primeira direita, estão voando Leda Monte, depois 10 por baixo, 16, plano de voo. 5517 é transponder, 108 é o controle, é 6072. sempre puxo para o estacionamento no centro. 4. Também agora está autorizado de montar. Autorizado de montar. Aqui na, no posição 8, agora puxa essa lenda. Toma 229-08, autorizado de montar. Autorizado de montar, obrigado. Salvação 6075, tá com 1, 2, 3, 4, 40, Goleão. Chama 075, tudo na cidade de Ainda, chama no ponto para pronto, e chama o timento 10, 1 no máximo. Aqui eu chamo na planta dela. Pronto, 1-6-0-7. 961, autorizado, selecionamento, chame prospecto. E posicionamento, tá, meu nome? 75, pode chamar o controle? 6075, com 1116, chama o controle de Salvador, 120-8. Bom dia, eu chamei a 075, salvo. Eu chamei a 6075, bom dia, ponto na sua radar da colagem. Pode dizer, meu pai, sou verdadeiro, aproveita o seu caminho, que é mesa. 3000, letra, obrigado. Pronto, voo 9-1. Voo 9-1, na linha mantém, que você não zero. É, Marciano 0, 9-1. Você vai ver se o voo copia? É, 6251. Copia, Xené, 6251. Você vai ver se o voo autorizado Guarulhos, viu se o voo 1-0 para o Batelli, 20-1, 3-6-0. Decolo da Pistola 0, primeira curva direita, saída São, voo na Leda Mótiva, 5525 ao transfone, 120-8, controle Salvador. Barulho, 360, vírgula do Lula, 0, decolo da 0, primeira curva direita, São, voo na Leda Mótiva, transfone 5525, controle 120-8, chiné 6251. Chiné 6251, apenas 0, vírgula do Lula, 0, Talbaté, chama quando pronto, chiné de Salvador. Depois o Lula 0071, chamará, pronto, estiver em momento, chamará, meia, dois, São Salvador, bom dia, Azul Francês, Alfa, Uniform Fox, bom dia. Confirme. Azul, Alfa, Uniform Fox, em colocação parte 3, representação para a revocação da parte principal, posição número 3. Chame para o ingresso na parte principal, porém, aeronave da Chamé, não... Gente, realize o push, chame para prosseguir com o reboque, o Alfa Uniforme Foxtrot. Azul Alfa Uniforme Foxtrot, iniciando o push, iniciando o reboque. E parabéns a todos os colegas da parte principal. Muito obrigado pela atenção. Salvador, gol 229, na ponte 010, pronto. Gol 229, eu estou jogando ele manter, 010. A linha mantém a 10, gol 229. Alfa e Uniforme Foxtrot, atuei. Azul, Alfa e Uniforme Foxtrot, na escuta. Alfa e Uniforme Foxtrot, apenas puxa a aeronave e chame para prosseguir com o reboque, ok? Ok. Estou com sua coordenada com o centro para o Edmótico, então de Pabalo? O Ádio, já não é melhor que eu tenho como. Quando mate o meia, meia, assim. 29, decolagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul Alfa e Fan Fox Station para ingresso, parte principal. Azul Alfa e Fan Fox Ciente e agradece. Voltada para 20 meia dúzia. Fechamos quando pronto está, que seja o 625, né? Apenas para informação, uma aeronave no reboque se encontra na saída do pad 3. Gol no 229, decolando 63, chamo controle salvador no 20.8. 208, bom dia, obrigado, bom 229. Salvador, com 229, saída é Franco, passa 2307. 1-2-2-9, contato radar no decolagem. Eu vou ligar direto Leila, super nível 3, né, Leila? Direto Leila, nível 360, com 229. 651, não confirme. 3 horas de autonomia? 6 horas, meia hora. 6 horas de autonomia, alternamos a leão, autorizado táxi via Patiolo Índia, chama no ponto de espera pronto, o ajuste é altímetro 1-0, como nós. Vamos ver a parte, via ponto de espera 1-0, estou aqui, chama na ponto de espera 3962, enquanto... Uniforme Foxtrot, ingresse pátio 1-03. Azul, Alfa, Uniforme Foxtrot, cliente, agradeço. Chama o controle de salvador 120, decimal 8. 08, boa, né, 25, ano. Controle de salvador, boa, chama, 25, ano, passando 1500, tá, solicita direto no zero. Eu chamei 95, ano, contato, radar, decolagem. Tufa na Rio 360, a Torre 2, seu site está autorizado direto, Lima. 360, 1-9-1-1 on gate 11 with information India to Sierra Alpha Echo Zulu. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Upper Zulu 44, Serra, Golf Romeo, after confirm your flight plan route. Scope code 5527, Commodore Departure Control 120.8. Argentina, 19-1-1-3-0-Alpha-Echo-Zulu, flight level 360. Departure Salvo. Salvo 1. After departure, turn right, direct to position Tokyo. Then flight plan route, scope 5527, and frequency after departure 120.8. And runway in use is 10. Argentina 1911, departure Salvo 1. Salvo 1 departure, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, Leda, after Tokyo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. The first LA is Alpha Zulu 44 after confirm your flight plan route. Position Leta, Lima Echo Delta Alpha, and Toklu, Delta Oscar Kilo Lima Uniform, and then Uniform Zulu 44, and by a flight plan route, Argentina 1911. Argentina 1911, readbacks correct, call me ready for pushback and start up. I call back for Pulsar and Startup Argentina 1911. Bom dia, senhora. Golf, Golf Delta, pede autorização de reforço. Baixo 3, parou. Posição 9 do baixo 1. Precisado, ministro do reboque, champanhe ingresso, parte principal. Golf, Golf Delta. Ok, senhora, obrigado.